Capitão, voltei do meu retiro e acho que nunca estive tão iluminada e magnífica. Porém, por questão de humildade adquirida, não posso falar isso em voz alta. Capitão, o senhor está bem? Eu tô aqui, Holly. O senhor não prometeu aos ouvintes que esse mês teríamos um episódio por semana. O que é que está acontecendo? Não é bom ficar prometendo e não cumprindo, hein? Ah, é confusão na cabeça, Rony. Muito trabalho, muita coisa pra fazer. Aí eu montei umas mesas ali, armei uns parafusos. E agora eu tô regando essas plantas aqui pra distrair. Diz que planta faz bem, né? Mas, senhor, isso que está regando são árvores de Natal artificiais. Socorro, Holly. Eu acho que eu perdi o controle da minha vida. É pra já, senhor. Sem mim, essa nave não funciona. Saudações, exploradores e exploradoras de universos! Sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais um episódio do Multiverso X. Eu sou Ace Barros, o seu capitão, e, mais uma vez, presente aqui para me ajudar, minha fiel imediata, Holly. Aqui estou. Tudo bem com você, Holly? Ace, meu querido capitão, estou ótima e pronta para o serviço. Desde o último programa refleti bastante e estou aqui para trazer informações, contribuir mais e julgar menos as pessoas. Milagre, Holly. Não comece, senão eu julgo o senhor e sua desorganização logo aqui. Vamos aqui para me ajudar, então. Quem está comigo para este programa? Começando pela prata da casa. Ele que é um queridão. O nosso navegador cult. O nosso sabichão do pão de queijo. O senhor Airechu. Olá, pessoal. Saudações a todos. Nem tão sabichão, mas muito do pão de queijo. Pão de queijo é importante, Airechu. Melhor merenda. Dessa vez temos aqui uma dose dupla vinda lá do Boteco dos Versados. Veja só você. Começando por ele, que é o host do Boteco e figurinha carimbada por aqui também, o senhor Samuel Muca. Aô, é muito bom estar de volta. É sempre bom recebê-lo na Interlúdio, senhor Samuel. Retornando aqui, agora como integrante do time do podcast Boteco dos Versados, Patrícia Souza. Olá, pessoas. Oi, Holly. Você continua diva, só para deixar claro. Obrigada por chamar de novo e é um prazer estar aqui. O prazer é nosso em recebê-la. Certeza que trouxe coisa boa para a gente. Apresentações devidamente feitas. Agora é contigo, Ace. Muito bem, Holly. Então, nessa correria de final de ano, a gente atrasando os prazos, como você fez questão de lembrar, a gente vai colocar o programa em dia. Tá uma dificuldade, todo mundo com a agenda ocupada. Airechu, meu Deus, dia pro Airechu gravar, é concorrido. O pessoal tem me disputado no tapa, não sei o que tá acontecendo, não. Minha culpa é minha. Quem mesmo. Quem pode, pessoa, né, bem? A culpa é minha, né, do pessoal, não. Não, mas a sua presença é fácil entender porque é requisitada. Todos querem um pouco desse sotaque mineirinho e esse conhecimento todo pra alegrar, seja lá qual for a atividade. Meu amor, se eu tivesse o conhecimento que o Airechu tem, você acha que eu ia sair por aí me convidando pra cast? Nossa. A pessoa ia fazer fila, tem que criar agenda. Vixe, eu ia ser nós. Para, gente, para, não é assim não. Ouvi apenas verdades, mas vamos tentar manter o foco? Como eu disse, a agenda tá ocupada, a gente correria de final de ano, trabalho, essas coisas aí, faculdade pra quem tem. É muito difícil, Holly, não é fácil não colocar coisa em dia. Mas se tem uma coisa que eu consegui colocar em dia, eu não sei que milagre, depois da dificuldade toda do início do semestre, foram as leituras. Estabeleci metas melhores, comecei a ler livros menores pra garantir com que eu batesse aquela meta que eu tinha. E com isso, ganhei um ritmo suficientemente bom pra retornar a ler coisas maiores também. Isso aí foi um grande conquista. Senhor Airechu, se me lembro bem, o senhor acaba passando por uma fase difícil nas leituras, né? É, digamos que eu continuo. Tá bem complicado de ler, manter um ritmo de leitura, mas acho que da última atualização que teve, que a gente comentou, que foi lá no meio do ano, pra cá, eu li, mas um pouco, não muito, tô lendo sem me forçar, o pouquinho que eu consegui terminar alguns livros, mas foram bem poucos, assim, em relação ao que foi antes, né? Bom, pelo menos dá pra fazer alguma boa leitura pra tá indicando aqui no programa aqui. Ainda consigo tirar alguma coisa do pouquinho que eu tô lendo pra poder recomendar pro pessoal. Você falou aí, Airechu, disso de compartilhar, me fez lembrar que eu tô com uma bagagenzinha já acabou. A gente precisa gravar mais, gente. Pra gravar mais, indicar mais, porque tem muita coisa aí pra vir. Tem muita coisa pra indicar, tem coisa boa. O Muca, eu já sei. Muca é um devorador de livros. Gostei do título. Gostei do título. Mas é a verdade. Parece um título exagerado, mas é a verdade. Porque você, independente de estar no final de semestre, de ter trabalho, faculdade, ter isso e aquilo, você tá toda hora aí, ó, eu vou começar um livro. Passa 2 dias, Muca. Já terminei. Quero falar sobre ele. E você desperta inveja no povo, né? Não sei se é bem o mérito, porque os deveres ficam pra depois, mas tem uma parcela de verdade aí, sim. Olha, eu acho que é mérito, sim, porque eu também largo tudo, só as obrigações pra ler e eu não dou conta. O meu plano era ler um livro por semana. Tem livros que eu consigo empacar um mês inteiro. Então, assim, é humilhante ele falar em 2 dias ele ter terminado um livro, só pra avisar. Me identifico muito com a situação da Patrícia. E livro que é pra ler com a semana, eu levo 2 meses pra terminar. Aí o Muca, 2 dias, já li, já. Gostei muito. Ah, caramba, já. Deu nem tempo ainda. Não, tem livro que ele fala, ah, eu tô pensando em ler. Você fala, nossa, eu vou ler também pra gente conseguir comentar, né? Não, dá 2 dias ele fala, ó, já terminei, tô começando outro, eu nem consegui nem abrir, passar do primeiro capítulo. Complicado. Mas a gente abre mão, deixa lá, um dia eu exagero, leio. Exagero. Exagero nada, Muca. Olha, metendo do modesto. Olha, gente, vê se pode. Mas o que a Patrícia falou se encaixa também na minha situação aí, que era, a meta era um livro por semana. E a dica aí, Arixu e Patrícia até, intercala aquele livro mais fino, aquela noveleta, aquele conto, pra pegar o ritmo. Eu também, às vezes, pego um livro e demoro quase um mês com ele. Mas aí, nesse período, eu li mais uns 2 ou 3 finos. Quando vê, dá no mesmo de ter lido um por semana. Parece trapaça, mas é uma dica boa. Que vale o conteúdo, eu né? Eu já tentei esse negócio de pegar livro menor. E o livro menor me empacou, que é o que era frustrante. Triste. Meu Deus. É só olhar o livrinho assim, 100 páginas, eu tiro de letra, né? Eu consigo ler tranquilo. Aham, senta lá. Foram 2 semanas pra ler o bendito do livro, gente. Eram 100 páginas. Então assim, não, comigo não funciona. Eu tenho que achar um livro que eu goste. Só que quando você pega um livro que você gosta, você tem que abandonar as outras coisas da sua vida pra você se focar no livro. E quando você trabalha, não vira. Então a gente vai só acumulando leituras, quem sabe um dia. Faz parte. É, o lance do livro pequeno encalhar comigo também acontece bastante. Tem me acontecido também de estar faltando tempo. Por mais que eu dedique a uma leitura ali, falando, não, esse aqui eu quero terminar essa semana. Às vezes o tempo que sobra pra leitura, pra me dedicar ao livro, é pouco. E aí ele não rende a leitura. Por mais que o livro seja pequeno, eu não vejo as páginas andando, então. E às vezes não tem opção de abandonar o resto da vida pra poder ler. Até queria, né? Vou me isolar aqui por uma semana, vou voltar com 5 lidos aqui. Mas infelizmente não rola. A vida não deixa. Mas tá bom. De pouquinho a gente chega lá. Mas o importante é ler. Se tá lendo, tá vivo. Sim. Você tá lendo, você está vivo. Outra coisa que ajuda bastante também é ler que vamos gravar sobre. Eu falo, nossa, aí tem que ler. Aí meio que vira compromisso também. Você acaba lendo pela responsabilidade de ler pra falar sobre, né? Me ajudava muito também ler em conjunto. Atualmente eu tenho feito menos porque eu não tenho dado conta de acompanhar o pessoal, mas ler junto também ajuda bastante. Aí você acaba empolgando com o comentário, vê que a pessoa chegou num capítulo interessante, aí você quer chegar lá também e isso aí acaba te motivando também a ler. Você acaba esforçando a ler um pouquinho mais ali, por mais que você enrole ou demore por N motivos ali, é um fator que acaba ajudando também. Olha, então temos ideias e possibilidades pro ano de 2020 que vão te ajudar aí, né? Vou deixar pra Holly falar isso nos recados finais do programa, mas a ideia é que a gente vá ter mais esse tipo de programa dedicado a um livro, então a gente vai ter leituras conjuntas, né, senhor Erechu? Vai te ajudar a ler mais. Eita, acabou sua desculpa, Erechu. É, tá vendo? Só chegou, Erechu. É uma boa. Ler pra discutir junto é sempre mais... Você acaba aproveitando mais a leitura. Você lê uma vez, mas como tem mais uma ou duas pessoas lendo junto ali, você acaba tendo a visão delas e aquilo acaba te acrescentando. É como se você lesse o mesmo livro ali umas 2, 3 vezes, dependendo do número de pessoas que vão estar lendo junto ali, porque cada uma vai ter uma visão, vai ter algo a acrescentar, vai ter algo a discordar, né, Muca? Não vai gostar dos mesmos personagens, vai dar treta. É legal também. Esses dias foi movimentado aí, né, o bate-papo aí. É, e vai ficar mais movimentado ainda quando todo mundo estiver fazendo a releitura aí, relembrando os pontos, quer dizer... Opa, a Muca tava apontando isso aqui. Opa, isso aqui não é tão errado quanto ele disse, não. Oh, isso aqui também aqui eu não tinha enxergado. Olha, o ponto que ele... Vocês vão discordar não, de mim. Que isso. Ah. Que isso. Eu estou dizendo que haverão discordâncias e também concordâncias. Calma. Mas isso é bom, cara. De ler em conjunto ajuda muito. Eu tento fazer isso, mas é como vocês falaram. Eu não costumo respeitar muito o tempo das pessoas. E eu sou muito curioso. Então eu leio logo numa tacada. É um defeito. Não dá nem pra eu perguntar, Patrícia, se você é muito curioso. Porque você acaba lendo antes dela os livros que você combinam pro programa. Na verdade, ele espera eu acabar pra ele ler. Porque se ele for esperar eu começar pra acompanhar, eu vou atrasar a leitura dele. Aí depois que eu falo, agora eu acabei, aí ele pega pra ler. Então é válida a pergunta. Patrícia, o Muca também fica te fazendo perguntas, pedindo spoiler praticamente das partes do livro. Não, porque ele tem raiva de spoiler. O que é um problema, porque eu sou a louca dos spoilers. Então, se ele me perguntar, eu vou acabar contando tudo. Então ele não pergunta, a gente deixa pra discutir depois que ele leu. Então ele dá sorte comigo, porque se é um livro que eu já li, ele fica: rapaz, e isso aqui? Eu digo: Muca, eu não vou lhe responder não, isso não é spoiler. Aí daqui a pouco ele volta: rapaz, e isso aqui? Que eu percebi aqui, aconteceu, é isso? Ele: se eu responder, é spoiler, velho. Eu sempre escolho alguém pra Cristo. A Patrícia não foi sorteada, não, mas aguarde, Patrícia. Mas você sabe que eu falo os spoilers, né? Eu já defendi. Esse é o problema. Eu já defendi que a gente então tem que falar com spoiler, porque boteco, gente bêbada não guarda spoiler. Então, assim, se você me perguntar, a chance de eu te responder são muitas. Meteu um sim, é isso mesmo. Tu não vou ler mais, não. Caralho. Não, se eu falar só isso mesmo, tá bom. O problema é se eu falar: não, não é nada disso, vai acontecer tal coisa. Aí piora tudo. Ah, já doeu em mim já. É, então. Não, pra mim também ele me pergunta, eu fico doido pra falar, mas não posso falar. Deixa eu desconversar aqui. Não, calma, você ainda vai chegar lá ainda. Ah, vocês só estão controlados. Queria ter esse controle todo. Eu fico dando risada com as teorias que ele bola, porque ele tá com a teoria, ela falando: não é nada disso, aí, né? É bem isso aí mesmo. Você vai quebrar a cara lá na frente, eu fico esfregando as mãos aqui, dando risada. Você já sabe o que vai acontecer, é muito bom. Mas eu evito de falar, de dar confirmação. Deixa ele descobrir por si, que é a grande graça da coisa, né? Não que segurar spoiler seja um problema, né? Não, se tiver liberdade, fala com spoiler pra lá. Que é bom também, você fica mais livre, você pode focar em outras coisas que não uma sequência de eventos ali que só vai ser revelada no, sei lá, terço final do livro. É bom, de todo jeito é bom. Falar sobre o livro é bom de qualquer jeito, com spoiler, sem spoiler. Cadê o Diogo aqui? É, o Diogo uma hora dessa aqui, eu tô virando a mesa aqui. Não! Pra defender não é comigo aqui. Salve pro Diogo. Meu parceiro de sem spoilers. Por onde anda o Diogo? Abraço, Diogo. É. Mas role. Além de jogar conversa fora, para que estamos reunidos neste programa de hoje? Muito bem, senhor capitão. Além de reunir os amigos para conversar e falar sobre livros, o que é sempre bom, estamos aqui também para fazer indicações literárias. Como vocês falaram que acumularam certa bagagem nesse período, está na hora de trazer para os nossos ouvintes dicas de leituras que valem a pena para que eles também as façam. Muito bem, Holly. Então, sem surpreender o mundo, sendo bem óbvio, senhor Erechu... Eu? Dessa vez eu acho que eu já tava meio que esperando, já que eu fosse o primeiro. 50 episódios depois, ele já... É, ele já acostumou, caiu a ficha, você vai sobrar pra mim mesmo, isso aí. Não, é porque a gente quer iniciar sempre com chave de ouro, aquela indicação assim, opa. Pra empolgar o ouvinte, né? Começamos com o pé direito, vamos lá. Empolgar ele, deixar o ouvinte empolgado. Vamos tentar, eu confesso que eu tô meio enferrujado, eu peguei um livro que é meio cheio de coisa, de um autor que é meio cheio de uma biografia confusa e cheia de detalhes, então até pra puxar. Eu fiquei olhando, assim, por onde que eu começo a falar dessa indicação, porque é difícil. Mas assim, é um livro até bem famoso, todo mundo já deve conhecer pela adaptação cinematográfica, que é bem famosa também, é o Android Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, cuja adaptação cinematográfica tem outro nome, Blade Runner, que até é mais fluido de ser falado que o título em pergunta, né, que é uma indagação. Android Sonham com Ovelhas Elétricas? Pô, que androids são esses que sonham? Android sonham? E se eles sonham, que ovelhas elétricas são essas que eles sonham com elas? É um livro de 1968, um livro de ficção científica, e que por acaso acaba se passando no ano de 2019, que é o ano que a gente tá nele, agora em novembro, até a sequência lá do filme abre avisando, situando, né, o telespectador lá em que a história se passa em novembro de 2019, que é, por coincidência, é o mês que a gente tá gravando. Eu li esse livro logo no começo do ano, na metade final do ano, quando foi no começo do ano. Eu li esse livro assim que começou o segundo semestre, que era um dos que estavam na meta, que eu tinha até comentado no cast lá de 50%, que era um dos que eu tinha como meta ler mesmo, independente do que acontecesse, eu queria ler ele. E logo que a gente gravou, me deu aquele ânimo, eu falei, vou ler. E aí comecei a ler ele e sair bem satisfeito da leitura. E vai ser indicação pra hoje. Bom, mas sobre o que é esse livro do Philip K. Dick? Ele se passa num mundo pós-apocalíptico em que a humanidade, grande parte dela, foi transferida pra Marte, começou a colonizar outros planetas, e a humanidade faz isso através da ajuda de androides construídos pra trabalharem e tal lá. E eles são praticamente réplicas perfeitas dos humanos pra fazer trabalhos braçais e tal. É meio que como eles são criados, eles meio que são tipo os escravos, assim, que ajudam a construir as coisas em Marte, em outros mundos, porque a vida na Terra ficou insustentável após uma série de incidentes radioativos e catástrofes ambientais em escala global, incluindo extinção em massa de animais. A Terra ficou muito zoada, cheia de lixo, poluída, sem condições da gente continuar vivendo aqui. Aí o que o ser humano faz? Vamos para outro planeta, né? Vai ser mais fácil do que continuar aqui. Eles vão para esse outro planeta aí com a ajuda dos androides, os replicantes que eles constroem para poder auxiliarem os humanos nessa empreitada. Mas parte da humanidade não consegue emigrar e continua aqui na Terra vivendo na distopia louca que isso aqui virou. Mas os androides também, depois de um tempo lá, acumulando inteligência e tal, eles passam a ser, a querer ter direitos também. Eles entendem que eles são merecedores de direitos. Mas aí fica aquela questão, eles são realmente humanos? Eles merecem os mesmos direitos que alguém nascido de forma normal, entre aspas, né? Porque os androides são criados em laboratório, em máquinas e tal. A história começa com a gente acompanhando o investigador, caçador de recompensas, Rick Deckard. Ele trabalha capturando androides rebeldes que se rebelaram contra seus donos. Ele captura eles e tem um procedimento que eles falam que é aposentar, que é basicamente eliminar o androide, né? Eles recebem lá um disparo laser e ele é como se fosse uma morte instantânea pro androide. Isso é chamado de aposentar. E ele ganha dinheiro com isso, caçando androides e pegando as recompensas pelas cabeças deles. Como pode ser dito? O Rick, ele tem uma... O grande ponto do livro é a questão do animal elétrico. Como a Terra passou por uma extinção em massa, você praticamente não tem mais animais normais aqui, animais de carne e osso, né? E os animais que tem são raríssimos, são vendidos a preços exorbitantes. Alguns são até colocados como... são negociados em ações, recebem títulos de propriedade que valem muito dinheiro. Empresas compram esses títulos como se fosse uma reserva de capital ali que elas têm. E quem tem um animal doméstico em casa é muito bem visto pela sociedade, porque nessa questão do lance com os androides aí ficou evidente que a única diferença que os humanos têm para eles é em relação à empatia. Os humanos são capazes de sentir empatias tanto por outros humanos quanto por animais. E os androides não, como eles são criados em laboratórios, eles não desenvolvem a capacidade empática que os humanos têm pela convivência social, pelas experiências acumuladas ali ao longo da vida. E tanto que um dos testes que o Rick faz para determinar se uma pessoa é ou não replicante, não um Android, é um teste em alemão, não sei se pronuncia esse número aqui, Vogue-Kaipen, alguma coisa nesse sentido, e que basicamente consiste em perguntas, e enquanto a pessoa responde essas perguntas, as reações no corpo dela determinam se ela é ou não empática, se ela sente ou não empatia pelas situações que são apresentadas, e quase sempre envolvendo outros seres humanos, crianças, ou até alguns animais também, né? Por isso eles são tão bem vistos. Quem tem um animal basicamente é humano e tal, tá no nível superior do Android ali, que é uma raça que existe pra ser escravizada e tal, criado pra servir, basicamente. O Rick, ele tem uma ovelha elétrica e isso é um grande incômodo pra ele, porque quem não tem condições de ter um animal de carne e osso, acaba apelando pras réplicas elétricas dos animais. Aí tem de todo tipo, tem ovelha, tem cavalo, tem vaca, tem coelho, tem gato, tudo é elétrico. E as pessoas criam aqueles animais como se fossem animais de verdade, é todo um lance hipócrita que tem ali de você ostentar que você tem uma ovelha, que você tem um gato, mas aquilo é falso, tem todo um lance de hipocrisia nisso aí. E ele tem essa ovelha elétrica, mas ele quer porque quer ter um animal de verdade, porque pra ele isso é importante. E a grande chance dele conseguir esse animal de verdade, que custa muito dinheiro, é quando ele recebe um trabalho, a incumbência de capturar 6 androides fugitivos de Marte, que mataram os ex-senhores deles lá no outro planeta e fugiram pra Terra. E aqui na Terra eles já aprontaram bastante, porque o maior caçador de recompensas ali daquela região foi obliterado por eles. Se encontra no início do livro hospitalizado, e aí a polícia, né, responsável pela segurança, acaba repassando essa tarefa de capturá-los pro Rick. Esses androides são de um subtipo novo, é o Nexus 6, que são ainda mais parecidos com os humanos, eles praticamente não têm diferença nenhuma, e a única coisa que pode detectar isso é o teste lá que o Rick tem a obrigação de executar antes de prosseguir com o procedimento de aposentadoria do replicante. A gente acompanha a jornada dele em busca desses 6 androides aí, nesse meio tempo acontecem várias coisas. Ele vai se encontrar com a Rachel Rosen, que é a sobrinha de um dos inventores desse subtipo de androides, Android da Corporação Rosen, né, que é a empresa que fabrica esses Androids, e ela meio que hora vai se colocar como aliada, hora vai se colocar como adversária. É uma das grandes personagens assim do livro, que ela sempre fica aquela questão dúbia no ar, ela coloca o Rick em dúvida o tempo inteiro. A gente também fica muito em dúvida sobre o que ela é de fato, sobre o Rick mesmo, se ele é realmente um humano ou não, se ele sente empatia ou não. O livro vem sempre cheio dessas dúvidas assim. Até um momento lá no meio que você vira completamente o que você acreditava que essa situação do Rick como caçador de recompensas é o que você acha que ela é, dá a entender que não é nada daquilo. O livro vira o completo oposto, e o Rick de caçador ele praticamente vira presa, e você fica muito em dúvida enquanto você tá ali. Eu acho isso genial na prosa do Felipe, como ele conseguiu colocar isso no livro, e é até muito difícil de você fazer e ainda manter a atenção do leitor ali enquanto você tá fazendo todo esse jogo ali pra te contar uma história. E também em relação à ambientação ali, parece que é algo simples, né, alguém caçando uma criatura que é inferior ali, mas não, ele dá uma elaborado em todo esse cenário aí, tanto em relação aos animais elétricos, em relação à empatia, em relação ao mundo pós-apocalíptico, em relação à poluição, ao acúmulo de sujeira que ficou no planeta Terra, né? Como Marte parece ser um lugar paradisíaco e a Terra não é. Basicamente um lixão a céu aberto em que o lixo dobra de tamanho quando você dorme e no outro dia você acorda tá o dobro de lixo na sua porta. E não tem explicação pra aquilo, é só porque é um lugar largado às traças praticamente, né? E a gente vê esse pessoal tentando sobreviver nesse lugar, é bem incômoda a situação, mas ao mesmo tempo também te dá aquele estado, fala, poxa, como seria esse mundo, nessa sociedade, com esse tipo de coisa acontecendo aqui o tempo inteiro, com essa religião, com esse lance da empatia, com a questão da hipocrisia da sociedade ali, né, que eles precisam ainda manter aquela aparência de que eles possuem um animal, eles são pessoas decentes e manter aquele animal, mas como manter a decência nesse tipo de situação? É um livro que vai puxando pra vários pontos, assim, e é até difícil você conseguir centrar num único ponto dele só pra poder tá falando dele. Eu tô falando demais. De novo. Mas a gente gosta de ouvir, Alex. Viajei aqui, me perdi todo aqui, o que eu tava falando do livro. Não sei se eu consegui fazer uma sinopse legal. Fez. Muita coisa. Você fez além da sinopse até. É. Pela história, você consegue convencer a gente, assim, a ler. Quero saber um pouco mais sobre como é a escrita do PKD aí. Porque eu nunca li também nada do Philip K. Dick. Não sou acostumado a ler, nunca li nada do Philip K. Dick. A linguagem é simples, é fácil de pegar. Eu tenho que confessar que é o primeiro livro dele que eu leio também. Ele é um autor bem famoso, né, desses de ficção científica aí. Tem até uma siglazinha, né, autores A, B, C, D, aquele quarteto de autores mais famoso, assim, dentro da ficção científica, né? Que é o Asimov, o Ray Bradbury, o Arthur Clarke e o Philip K. Dick, o ABCD, né? Do sobrenome deles aí. Os outros três eu já tinha lido alguma coisa deles. E o do Felipe é o primeiro livro, apesar de já ter recebido inúmeras recomendações, o pessoal falar que ele é um autor excelente. Também ele é bem famoso pelas adaptações das obras dele pro cinema, tanto Blade Runner quanto Minority Report e tantos outros. Aí tem alguns seriados na Amazon também saindo agora, que eu não vi, mas dizem que são bons. Então eu tinha aquela sensação de que estava me devendo ler algo do Philip K. Dick, e foi bem satisfatória a experiência de leitura. Eu não achei a prosa dele difícil, achei que é um livro fluido, que te envolve ali com a história, ele consegue te ambientar muito bem nesse mundo sem ter que te dar aquela tonelada de informação científica ou pseudocientífica para aquilo fazer sentido, sabe? Não, é um investigador cumprindo o trabalho dele ali, que é capturar replicantes, androides, e ele faz isso usando essa ferramenta, que é o teste lá de empatia, a arma laser. E é basicamente isso. E enquanto ele faz isso aí, te colocar nessa trama aí, é até um pouco frenética, porque dá a entender que ele vai levar meses pra capturar esses androides, mas não. Ele encontra um logo após outro. Eu acho que, ao todo, se não me engano aqui, numa noite só, virando a noite, né, num dia de 24 horas, ele meio que consegue dar conta de todos os seis androides ali. Logo que ele tem um encontro com o primeiro deles, já vai numa sequência frenética ali, que ele vai encontrando todos os outros logo em seguida. E enquanto você tá ali naquele frenesi, né, na busca dos androides, ele aproveita pra colocar esses outros questionamentos que eu mencionei ali, né? O lance da empatia. Tem um Android lá que ela é cantora de ópera, e aí você fica, poxa, mas essa replicante, ela tem a sensibilidade pra poder cantar uma ópera tão bem, executar, né? A técnica ali que precisa de uma forma tão tocante, e ela não é capaz de sentir nenhuma emoção. Como que pode isso? Ela reproduzir algo que é emocionante, que toca de verdade as pessoas, e ela mesmo não sente aquilo. Como que é isso? E você fica curioso, né? Com esse tipo de personagem, assim. E além dela, tem todos os outros, né? Tem um lá que ele... É, dá a entender que ele experimentou drogas, porque ele foi construído para trabalhar numa farmácia do planeta Colônia lá. E ele experimentou algumas drogas, e nele ter experimentado algumas drogas lá, ele meio que teve algumas revelações de que ele teria que liderar os androides para eles se rebelarem contra os humanos. E aí você fica, poxa, como que um androide, uma criatura fabricada, desenvolve esse tipo de pensamento de que ela é única e tal. E, assim, dá pra puxar muitos assuntos, assim, mas isso, assim, eu fazendo exercício de tentar enxergar um pouquinho além do livro ali. Ele quer que você faça isso, mas não necessariamente você precisa se aprofundar nessas outras camadas dele ali. A principal, que é a condução da investigação pelo Rick ali, já é o suficiente pra te deixar preso na história, curioso pelo que vai acontecer, e seguir adiante página após página ali. Estruturalmente, ele tem capítulos curtos, acho que são 22 ao todo, então você vai terminar um você já passa pro outro. Ele tem alguns outros núcleos além do Rick também, que depois no mais perto do final vão se juntando ali, mas não te dá prejuízo da história. Tem até muito interessante de um dos caras que trabalham no hospital veterinário para animais elétricos. Tem toda a estrutura para continuar mantendo aquela farsa de que o animalzinho que você tem em casa não é falso, é um animal de verdade. Aí vai uma van veterinária recolher esse animalzinho porque ele tá doente. Ele não tá doente, ele tá com mau funcionamento, deu problema na bateria. Mas aí vai o pessoal vestido de veterinário para cuidar dele na sua casa, para manter a aparência pros vizinhos ali. É bem interessante essa parte também. Ainda falando da escrita do Philip K. Dick, tu mencionou uma parte que em certo momento ele é incômodo, né? Mas esse incômodo é tranquilo ou tem umas partes meio pesado demais, assim, agoniante? Porque eu li um livro dele que eu até larguei, cara. Eu acho que é um Reflexo na Escuridão, uma coisa nesse sentido, que eu li e eu não consegui ler ele porque ele era perturbador. E eu não consegui, me invocava os sentimentos agoniantes e eu falei, não, chega. Me recuso. Esse aqui, ele não tem aquele incômodo da violência gráfica, sabe? O incômodo vem mais do exercício que você faz de tentar se pôr no lugar dos personagens, de tentar enxergar aquela situação catastrófica que o planeta ficou, e como aquelas pessoas e os androides são quebrados de alguma forma, sabe? Todas as pessoas ali. Mas não é aquele incômodo de te dar náusea, de estar lendo, não, sabe? Ele é um incômodozinho tranquilo. Aceitável, tolerável ali, eu diria isso. Acho uma coisa interessante desse livro, que é um livro de ficção. Eu não sou uma leitora de ficção e eu consegui terminar. Então fica a dica pra quem não gosta muito da área, que é uma leitura bem acessível. Mas o que me gerou um pouquinho de incômodo, como o Erichu comentou que é incômodo a leitura, foi que você dá, no decorrer da sua leitura, você vai vendo que os androides, que em tese não têm empatia e por isso eles não são humanos, às vezes conseguem ter uma posição bem mais humana do que os próprios seres humanos. O que é um negócio muito maluco, porque chega uma hora que aquele teste fica o... Você acreditar que empatia é o que diferencia o ser humano do androide, e você vê que o ser humano já tá tão estragado que essa empatia não é mais um separador. É nesse ponto que ele acaba te pegando. Aquele lance que eu falei das viradas, você ficar um tempo inteiro com dúvida, né? Tem muito desse jogo também. Você não sabe se os androides realmente sentem o que eles dizem sentir ali, se eles estão simulando, porque eles viram os humanos fazendo, então eles já entendem que é uma forma até de sobrevivência para eles passar naquele teste, mas também do lado dos que são humanos ali, você vê que eles estão numa situação deplorável. Tem até um cara lá que ele mora num dos hotéis lá em que os androides vão se esconder lá, que ele não foi aceito, ele trabalha nesse hospital de animais, mas ele é tipo tratado à margem da sociedade, totalmente à margem ali, ninguém dá nada por ele porque ele não conseguiu passar num teste de inteligência mínimo lá pra ser aceito como habitante morador da colônia em Marte. Ele meio que tá ali porque não quiseram aceitar ele lá, ele não tinha o pré-requisito pra aquilo. Ah, mas só pelo pré-requisito o cara tem que ser colocado tão à margem como ele foi colocado ali, o discurso da empatia cai por terra quando você passa a focar nesses outros personagens, nesses secundários, assim, que você vê em torno do núcleo principal ali. Isso é bom. É aquele exercício bacana que você se coloca no lugar dos personagens e sofre junto. Né? É bacana e dói um pouquinho, mas vale a pena de fazer. É uma das coisas que a leitura possibilita é esse, e não dá pra abrir mão desse tipo de experiência, né? Ler por ler ali sem se deixar tocar pela leitura não é tá lendo do jeito certo. Ah, e se puder ler a edição de aniversário que a Aleph publicou, ela vem com uns extras muito legais, além de ser muito bonita. Vale a pena ter ela na estante. Mas a edição comum também, a edição regular também, já tem extras legais, tipo pós-fácil do tradutor, entrevista do autor, uma carta que ele mandou lá pros produtores do filme na época da produção, que ele viu o trailer, ficou super empolgado com o trailer. É difícil você ver autor que fica satisfeito com a adaptação. O Philip K. Dick tava muito satisfeito com o que ele viu lá da... de como adaptaram a obra dele pro cinema. Então, já é mérito já também pra adaptação também isso aí. Reconhecimento do autor. E acabou. Senão eu vou falar mais. Patrícia? Oi! Qual é a indicação que você traz hoje pra gente conhecer? Então, gente, o livro que eu vou indicar pra vocês hoje é um chamado Caminho de Casa. Ele é de uma autora chamada Ya Gyasi. Imagino que seja assim que pronuncia o nome dela. Essa autora, ela nasceu em Gana, mas ela cresceu nos Estados Unidos, no estado do Alabama. E ele conta a história de sete gerações de uma família, começando por duas meia-irmãs, a Efia e a Eze, e elas não se conhecem, elas nasceram em tribos diferentes lá em Gana. E o gostoso desse livro, igual a Alexia falou, de livros que te deixam meio na bad, assim, porque o livro tem uma parte sensível, esse livro ele retrata como a descendência dessas mulheres vão passando. A Efia, ela ficou em Gana, ela foi vendida por um inglês chamado James, então ela ficou lá sendo uma esposa negra, como eles chamam, que ela tá lá como se fosse uma prostituta particular desse James. E a Eze, ela, a tribo que ela cresceu foi invadida, ela foi escravizada e levada para os Estados Unidos. Então ele traça esse paralelo com sete gerações, os títulos vão alternando entre pessoas descendentes dessas duas mulheres e quais as consequências que a escravidão teve para a vida das pessoas que foram para os Estados Unidos escravizados e como que a relação com o homem branco afetou a vida das pessoas que ficaram na África. Então, no começo do livro, você vê que a Efi, por ela estar como esposa desse James, ela tem um filho com ele. Esse filho, ele vai receber um estudo fora da África, ele vai para a Europa para estudar, para quando ele retornar, ele também ajudar na administração. Enquanto isso, a descendência da Eze vai passando por todos os perrengues que, por questão da escravidão, de você não ter escolhas, você ser tratado como objeto. E ela toca muito naquela questão de ancestralidade, de família, de o quanto você é dependente de onde você veio e de quem são os seus antepassados e como essa parte da escravidão apagou essa informação para essas pessoas e para as outras pessoas que foram escravizadas também. Então você tem uma linha que as pessoas vão sabendo de que eu sou fulana, filha de ciclano, que minha avó morava em tal tribo. Enquanto isso, o pessoal que foi escravizado não tem noção nem de que lugar vieram, quem eram os antepassados e como a escravidão vai te tirando a característica de ser humano para te transformando só em um objeto. Enquanto, por mais que a vida dos negros que ficaram na África também não foi ideal, porque eles foram também massacrados pela cultura europeia, você tem aquela característica, a pessoa se enxerga como pessoa e que se enxerga nos costumes que ela tem nas tribos, por mais que tenha passado por uma guerra lá em Gana, as guerras tribais, como que você consegue se adaptar dentro dessas guerras e continuar sendo alguém, sendo que a linha que foi trazida para a América escrava, ela perde boa parte dessa identidade. Vai mostrando também de como você vai construindo uma identidade nova para você conseguir se reconhecer. Então ele acompanha as sete gerações. O livro começa no século XVIII e segue até o século XX. E é desesperador, às vezes, você ver o quanto essas pessoas sofreram por uma questão tão idiota que é só questão da cor da pele. E igual que a gente tá gravando hoje, que é o Dia da Consciência Negra, e, meu, não sei se vocês acompanharam páginas pela internet e enfim, mas você vê tanta gente criticando a existência de um feriado para isso, sendo que se você colocar a mão na consciência e ver tanto que as pessoas sofreram por algo tão estúpido quanto porque sua pele tem mais melanina do que a minha, eu tenho o direito de te escravizar, e tantas oportunidades e tanta gente incrível que surgiu e que foi massacrada por causa disso, você acha que só um dia para comemorar é insignificante, que tinham que ter muito mais processo, muita mais divulgação do que os negros fazem no decorrer da história. Então, o gostoso desse livro é isso, ele joga essas questões de como que a escravidão foi massacrando as pessoas, mas ele vai mostrando de como as gerações vão se fortalecendo como pessoas e se reconhecendo como pessoas. E é isso. Ele foi o primeiro romance que a Ya Gyasi escreveu. Eu não sei dizer se ela tem outros livros publicados aqui no Brasil. Esse livro ele foi publicado em 2017, mas eu achei ele maravilhoso quando eu li. Eu já fiz uma releitura dele e vão surgindo detalhes no decorrer da vida das pessoas e vão detalhes na história dos Estados Unidos, principalmente, que é a linha do pessoal que foi escravizado começa a contar. E você consegue entender por que, que a identidade negra se torna um negócio tão relevante para pessoas que foram os escravizados. Porque se você está lá em Gana, você está cercado de negros. Então a Chimamanda, ela comenta em um dos livros dela que ela só conseguiu se reconhecer como uma mulher negra quando ela saiu da África. Porque você está cercado de pessoas negras lá. Então a questão do seu tom de pele lá não é tão contrastante, não é tão forte. Mas nos Estados Unidos ele tinha muito essa questão de o quanto o tom da minha pele me diferencia das outras pessoas. Então ele trata esse paralelo, continuam sendo a mesma família, por mais que vai derivando, e essa falta de conhecimento das duas partes por questões que eles não tiveram controle, foram simplesmente impostas para eles por outras pessoas. E é isso. Mas é muito bom, Patrícia. Esse é um debate que é importante, principalmente essa questão do reconhecimento, das pessoas pararem, porque quando a gente vê outras pessoas, principalmente pessoas de classe média e classe média alta, falar de sua ascendência europeia, sabe, apontar que meu avô era alemão, meu bisavô era de tal lugar. Aí eu paro para ver os meus avós, que eu não sei nem se em algum momento pararam para ter consciência de opa, eu sou negro e isso aqui eu conheço a minha origem. Eu não sei de onde eles vieram. Não faço ideia de dizer, ah, não, meu avô era isso, meu bisavô, não sei. Tem um limite que você consegue voltar na árvore genealógica, né? Você consegue reconstruir até certa parte. Dali pra trás já fica um pouco mais nebuloso as coisas, você não consegue, tanto pelo tempo, tanto por essa falta mesmo de registros, né? Com certeza, você teve pessoas que vieram pro Brasil nessa condição de escravos, ou até indígena mesmo, ali que foi incorporado naquela coisa de família, mas que acabou se perdendo por falta mesmo de registro ou da situação completamente violenta ali, que é a da escravidão. Enquanto a parte estava falando aqui no dia, que hoje o dia inteiro o pessoal falando, né, da importância, da relevância da data e de como você não deve diminuir esse tipo de coisa, até porque se a pessoa tem a audácia de tentar diminuir é porque ela realmente é alguém muito privilegiada que não consegue enxergar a falta que é essa coisa de identidade, né, essa coisa de histórica. Né, se nunca te fez falta, talvez você não se atente para a importância que isso possa ter para outra pessoa, né? Mas é o mínimo, você escuta o que a pessoa tem para falar, uma necessidade que ela tem, algo que ela se queixa ali, e tenta compreender como foi esse processo, como ele foi violento, foi algo vergonhoso assim para a história da humanidade, que de certa forma não cessou 100%, né? Porque ele deixa sequelas que você leva anos para corrigir. Quando tem interesse, ainda talvez as coisas vão um pouco mais rápido, mas a gente vê que realmente não tem interesse, né? Quem tá na posição de privilégio ali, numa posição um pouquinho melhor, realmente não quer dividir o status que tem ou as benesses que aquela posição ali lhe traz, né? E com isso aí, ela acaba se forçando a acentuar uma desigualdade ali que já é escandalosa, principalmente aqui no Brasil, que a gente vê. Então, esse tipo de livro, eu acredito que ele sirva muito para abrir a cabeça das pessoas, né? E pra quem acha que não, que a data desse tipo é desnecessária e tal, talvez seja o livro ideal pra esse tipo de pessoa ler, né? Mas eu tenho lá minhas dúvidas se a pessoa com esse tipo de pensamento vai se dispor a ler um livro como esse. Seria uma lei de muito proveito pra esse tipo de pessoa. Mas fica a provocação aí pra que ela faça, né? Não, com certeza. Leia. Põe a mão na consciência e leia, pelo amor de Deus. Esse livro é como a Erichô falou mesmo, seria de uma importância muito grande, né? Essas pessoas que tentam diminuir esses movimentos sociais, por seja qual for o motivo, né? O privilégio dessas pessoas é tão grande que elas simplesmente acham bobagem e ao mesmo tempo elas querem negar, na verdade, a verdade que está escancarada, né? Muita gente acaba negando e abraça, né? Essa ideologia que eles acabam tendo de tentar desmerecer mesmo o outro só por causa do seja da cor de pele, etc. e tal. Sabe, se muitas dessas pessoas tivessem a oportunidade de ler um livro assim durante sua formação, eu tenho plena certeza, cara, que 90% dessas atitudes, elas seriam mitigadas, sabe? Com certeza. O pessoal quer o mínimo, né? Quer o reconhecimento, quer poder saber quem é sua família, quem são seus ancestrais, quer ter acesso aos direitos que todo mundo tem, tá nos lugares em que todo mundo tá. Não é nada de absurdo, é o mínimo. O mínimo de direito que um cidadão deveria ter e não tem por N motivos, né? Pelo racismo velado, pela exclusão institucionalizada, pela falta de oportunidades que... A gente sabe que por causa desse tipo de situação é imposto e é um impeditivo que essas pessoas alcancem o mesmo lugar que as outras ali, né? Que já estão numa posição mais privilegiada, né? Não deveriam, deveria ser igual, né? Deveria ser igualitário. Infelizmente não é. Sim, e ao invés dessas pessoas botarem a mão na consciência, não. Elas, na verdade, tá numa onda absurda de intolerância, né? E a gente vê, por exemplo, o Macharge, o rapaz lá, o deputado do PSL, na Câmara... Representante do povo rasga uma charge, eu não sei direito o que ele fez. Uma coisa que não afetaria ele, mas incomoda, né? Esse tipo de coisa incomoda essas pessoas. E é uma coisa que não dá pra entender. A charge, ela tava falando sobre a violência da polícia com o jovem negro. Então ele meio que se sentiu ofendido pelo que a charge tava representando e ele foi e quebrou o quadro que tava com a charge. Olha só que atitude, né? Ah, super maduro, né, gente? E é aquilo, se tá incomodando tanto, essa carapuça te serviu, minha amiga, senão tem alguma coisa errada com você, não é com a charge. E, além de tudo, ainda corroborou a mensagem que a charge tava passando, né? Que eles são violentos, intolerantes, são... Só reforçou. Ele foi tudo isso aí, ao quebrar. Só reforçou a crítica que a charge tava fazendo contra ele. Tava até comentando, o pessoal comentando no Facebook, né? Fala assim, o cara faz isso com uma charge na frente de todo mundo, o que que eles não fazem com um jovem negro que não tem ninguém vendo? Então, assim, a crítica que fazem em questão de como a violência com um jovem negro é muito maior do que com um branco. Tudo isso também tá contido. Nesse livro eles vão debatendo. Tem um trecho que eu acho maravilhoso. Já nas gerações mais atuais, um rapaz que é descendente de uma das moças, ele está fazendo o doutorado dele sobre a história da sociologia, né, nos Estados Unidos, algum desse tipo. E ele começa a falar que ele estava na sala de estudos e ele queria escrever sobre a população negra, sobre a história do negro nos Estados Unidos, mas se ele começasse a fazer isso, ele ia ter que falar tanto das drogas nos anos 30, nos 40, nos 50, de como que o negro foi marginalizado, e aí se ele começa a falar sobre isso, ele ia ter que falar de como a maioria do pessoal que ele cresceu junto estava preso por porte de maconha, mas como todos os outros pessoas brancas que estudaram com ele usavam maconha e não estavam presas, e isso vai gerando uma revolta e que ele ia acabar ficando com raiva e fechando o livro, fazendo barulho, e todo mundo ia olhar para ele se eu conseguir enxergar. É um preto com raiva. Então, as pessoas estão tão ignorando o histórico de tudo isso, de por que, que o jovem negro é marginalizado, por que, que ele tem essa postura, por mais que se consideram mais agressiva, mas e toda a bagagem que essa pessoa já está trazendo para ela chegar a esse ponto? Então, você só olhar para a pessoa e falar, ó, tá fazendo isso porque é preto. Gente, é um absurdo. Qual o histórico para a pessoa estar naquela condição? E o que te faz pensar que simplesmente o tom de pele da pessoa vai gerar como que é a índole dela, o caráter dela, o jeito de pensar dela? Você não pode simplesmente taxar uma pessoa por causa disso. E todas essas questões elas vão levantando também no decorrer do livro. Então eu acho que é uma leitura que vale muito a pena. Ele é um pouquinho grandinho. Ele tem, se eu não me engano, 450 páginas, eu acho. Mas são histórias incríveis e você só vai conseguir entender o lado dessas pessoas. E se você entender o quão a pessoa sofreu e quanto ela teve que batalhar para ter uma oportunidade mínima, que para as pessoas que não estão limitadas por questão de tom de pele tem no dia a dia, você para de falar que é tudo mimimi, você para de falar que merita para estar. Ela podia ter se esforçado mais para conseguir, porque são tantas coisas impedindo o negro de atingir o mesmo patamar que uma pessoa branca consegue, que você não pode julgar pelo conseguiu, você tem que ver por que todos os outros não conseguiram. É um livro que com certeza vai te fazer amadurecer como pessoa, como ser humano. É o tipo de literatura que você sai engrandecido dela, né? Você não sai o mesmo de uma leitura dessa de jeito nenhum. Isso é muito bom, né? A partir do incômodo vai trazer uma reflexão e é isso que importa. Esse lance é complicado, não é muito meu lugar de fala. Apesar da minha mãe ser negra e tal, mas Eu não sofro metade do que o pessoal sofre. E eu vejo, eu sei como que é. É até complicado você puxar esse tipo de assunto assim. É minha situação. Tipo, minha mãe já é negra de tese clara. Eu não acho que ela se considere negra. Eu acho que nem no registro tá como negra. Ela nunca parou pra pensar nisso. Eu sou pardo, cara. Eu não vou me dizer nada. Até essa consciência mesmo, a gente meio que priva a pessoa de ter essa própria identidade dela ali como, né? Sim. Uhum. É justamente a questão. Gente, mas olha, eu acho que esse negócio de pardo é tão tiro no pé que eu não tô te dando o direito de se enxergar como negro, mas você também não é branco. Então você vai ficar no limbo, assim, existencial, sem saber o que você é, por uma simples questão de colorismo. No meu certidão de nascimento tá como parda também. A minha mãe, ela é branca, meu pai é um homem negro, e eu não consigo me enxergar como outra coisa que não seja negra, mas a minha tese é clara. Então, assim, tem muita gente que fala, mas você, pra mim, você não é uma negra, você é uma branca de cabelo crespo. Nossa. Gente, então fala isso pro segurança que me seguiu lá no mercado, ou me fala isso pra pessoa que quando tá passando por mim na rua, põe a bolsa do outro lado achando que eu vou roubar a carteira dela, porque eles não estão sabendo disso ainda. É tenso, nossa. É complicado. É isso, Arifo. É justamente, a gente tá nessa situação que não tem nem condição de falar. Que se for, no máximo, o outro vai ficar nessa passando de por branco e pronto. E a gente nunca parou em momento da vida, a mãe privada de se pensar como negra, aí pra gente não passa essa questão também. A gente, opa, a partir de agora que a gente para pra pensar nesse tipo de coisa. Tá, mas eu acho que é importante a gente falar de obras como essa, da Ghiasi, até porque tem muita pessoa que não consegue se enxergar como negra, pelo ambiente que ela vive, ou forma como ela é tratada. Eu mesma só fui conseguir me enxergar como uma mulher negra na minha vida adulta. Durante a minha adolescência, eu era um parda. E era isso. Eu sempre fui parda e eu cresci dentro da minha casa com a mãe branca, então ela nunca me tratou porque eu era negra. Eu sei que meu cabelo era crespo e era isso, era a vida. Eu sentei que eu tinha o cabelo ruim, porque foi tudo que você escuta a sua vida inteira que seu cabelo é ruim. E quando você cresce, que você começa a ter contato com obras como essa, e é uma coisa que eu sentia muito falta na minha adolescência, eu não tinha acesso a esse tipo de literatura, que eu fui começar a me entender por que que meu cabelo era desse jeito, por que que meu tom de pele é desse jeito, por que eu, por mais que eu não tenha tantos traços físicos como a pessoa negra, mas meu nariz também não é afilado que nem de uma pessoa branca. Então você vai criando uma identidade com você mesma a partir do momento que você vai tendo contato com outras obras que vão falando sobre isso. Quando você fica dentro daquela leitura de eixo do homem branco, cis, falando sobre coisas da Europa, você nunca vai conseguir se ver. E era frustrante, porque você tá lendo um livro que você não se reconhece lá. E você também não se reconhece fora. Então, quem diabos é você? Gente, eu gosto desses silêncios depois que eu falo. É muito bom. Senhor Samuel Muka, você que está aí calado, traga-nos então essa ficção científica também prometida para fazer par com a indicação do senhor Erechu. Então, eu também não sou um grande leitor de ficção científica, mas pelo comercial que eu acabei lendo e ouvindo desse livro, que foi lançado esse ano, mais precisamente nesse segundo semestre agora, que é Snow Globe. É título em inglês, né, cara? Mas faz sentido. Do Fábio M. Barreto, escritor brasileiro. Escritor premiado, inclusive, né? Já ganhou 2 Argos. Do Filhos do Fim do Mundo e o mais recente, ano passado, sobre o conto dele A Última Balada de Bernardo. E Snow Globe é uma ficção científica futurista que trata de viagem no tempo. E eu gostei muito do livro inteiro, porque é ao mesmo tempo que é futurista, mas não é tão no futuro assim. A gente tá, é uma realidade até um pouco próxima do que a gente vive hoje. E esse livro, ele tem algumas críticas muito interessantes que eu gostei bastante. Porque eu acho que isso também é o papel da ficção científica, né? Uma vez, acho que se eu não me engano, eu li, foi a Sibila falando que a ficção científica, ela tem que justamente falar isso, né? Falar através de alegorias sobre os problemas do presente, não necessariamente do futuro, né? E esse livro faz isso muito bem. Quando, através do próprio enredo, o Fábio, ele consegue tecer algumas críticas interessantes, por exemplo, sobre moralidade, sobre o mercado capitalista, sobre a tecnologia e a nossa necessidade da tecnologia, na verdade, a nossa dependência dela, e também sobre as relações familiares e interpessoais, as escolhas que a gente faz, o modo como a gente encara o nosso trabalho, às vezes priorizando o trabalho mais do que deveria em detrimento de família, bem-estar, sabe? Ele ele toca em alguns pontos desses que eu gostei bastante. Estão ali, né, dentro do livro, junto das várias e várias referências pop. Tem desde referência a Deus Americano, Neil Gaiman, Harry Potter, como também a autores nacionais, né, autoras brasileiras. Tem alguns easter eggs bem legais. Sim, e qual é o enredo, seu Muka? E o enredo, ele basicamente é o Eric, que é um pesquisador, ele é nativo de São Paulo, e hoje ele trabalha em uma grande multinacional, que na realidade ela detém o monopólio de uma realidade virtual chamada iReality, que é tipo um Oculus Rift bem tunadão. Um Oculus Rift que é uma realidade virtual, só que ele está muito integrado, tanto que as pessoas mais ricas, elas têm lentes, e não são nem óculos, né? Mas todo mundo acaba tendo, nem que seja um óculosinho, um modelo mais barato, mas as pessoas já se tornaram dependentes dessa tecnologia e usam para tudo. E tá tudo interligado. As pessoas praticamente já não têm mais tanta privacidade, ao mesmo tempo em que elas têm um conforto de poder escolher o que elas vão ver, o que tá acontecendo. Por exemplo, a pessoa aqui do meu lado pode estar pelada, que eu, com meu iReality, eu não vou enxergar nada disso e vai estar tudo normal. Então, acaba sendo uma seletividade. E isso é um tanto quanto perigoso, né? Quando você para entender que as pessoas só estão enxergando o que querem e o que lhe é conveniente. Então, começando por esse pano de fundo, o Eric é um pesquisador que está estudando e tentando desenvolver a viagem no tempo, que é para essa grande empresa que detém esse monopólio e tudo mais. E uma viagem de férias que ele está em São Paulo, vindo visitar a família, depois de anos e anos que tá fora, ele assiste um anúncio dessa empresa que ele trabalha, dizendo que a viagem no tempo já está pronta, que ela foi executada com perfeição e que isso vai trazer grandes melhorias para a sociedade, né? Como as pessoas vão poder prever o que vai acontecer e aí elas poderão evitar isso no presente, né? Para poder justamente evitar problemas e buscar soluções para quando esses problemas vierem a ocorrer. E só que o Eric sabe que isso não é possível, que no estágio que a pesquisa está, ela dá insuficiente. Então, ele acaba sendo chamado de volta para Nova York, onde é a sede dessa empresa. E tem uma discussão muito séria com a família, porque a mãe dele justamente julga ele, briga com ele pelo fato dele só focar no trabalho, só focar na ciência e esquecer da família. E ele já teve... A avó dele era assim também, então ela tem esse peso. E mesmo assim, ele acaba indo, ele bota o dever dele acima de tudo e vai. Só que não se tem mais notícia dele. Ele vai, mas ninguém sabe o paradeiro dele depois disso. E aí entra no segundo ponto de vista, que é da ex-namorada dele e também ex-cientista dessa empresa gigante, que é a Rebecca Stone. Ela acaba de assistir no jornal que o melhor amigo dela faleceu, o Andrew. Esse amigo dela investigava desaparecimentos que poderiam estar envolvidos com essa grande empresa. Então, a morte dele é muito suspeita, mas a única pessoa que pode ajudar a continuar as investigações é a própria Rebecca. E ela também tem a notícia de que o Eric também tá sumido, desapareceu também. E então, através dela, ela vai começar a investigar muito mais essa situação envolvendo a empresa e envolvendo o ex-namorado dela. E através daí os eventos vão se desenrolar e tudo mais. Uma coisa que eu acho interessante desse livro é justamente a tridimensionalidade dos personagens, que torna tudo muito mais real e te faz realmente se preocupar com eles. O que torna a leitura muito mais fácil, porque a sensação de urgência, ela existe. E justamente com isso, o Fábio faz com que a gente queira descobrir o que vai acontecer. E é mais ou menos por aí. Aos poucos, o Fábio ele vai tecendo algumas críticas. Quer dizer, aí já sou eu, né? Minha interpretação. Não sei se a intenção dele era essa, mas enfim. Esse livro é muito legal. Eu gostei muito de tudo que ele se propôs e todo desfecho, tudo é bom, sabe? E o mais incrível desse livro É porque depois de terminar, tem lá as notas do autor e ele menciona que esse livro ele começou a escrever em julho de 2019. Aí você pensa, em 3 meses ele entregou esse livro e conseguiu publicar e tudo mais. E, cara, incrível. Muito bom. Eu achei interessante a relação que essa sociedade tem com essa tecnologia da realidade virtual aí, né? Não é muito difícil da gente ver com a relação que a gente tem hoje com o celular, né? Você tá falando que a pessoa escolhe o que ela quer ver, né? A gente também escolhe viver nas nossas próprias bolhas e num... ali das redes sociais, da internet, e não se permite sair delas, não se permite ser confrontado com outras realidades, né? É quando você tava falando aí do lance das pessoas escolherem o que elas querem ver nesse sistema que existe aí no livro, na hora já me deu estalo, falou, pô, mas isso é tão celular aí, que o pessoal bitolado em rede social e quer ficar fechado na bolha e não sai, não tem contato com outra forma de pensamento, não tem interação. Mas isso é muito crítica de gente pra internet, fazendo com o pessoal que é viciadaço na internet hoje. Eu não queria estar fazendo isso, não. Mas é um negócio problemático também, né? Leva o individualismo ao extremo ali, né? É cada um vivendo a sua própria realidade única e não tendo contato com outras coisas, né? E é o contato que, querendo ou não, faz a gente crescer, faz a gente conhecer o que é diverso, conhecer outros pontos de vista, que abre a cabeça da gente. E me parece que a gente e o pessoal no livro aí não caminhou muito nesse sentido, não. Não sei como que é o desenvolvimento dele, mas, enfim, ficou aí esse pensamento aí. Ah, e do Fábio também. Eu escutava muitos podcasts dele, tô me devendo ler os livros dele que ele publicou, mas o conteúdo que ele produzia de podcast, dando dica pra escritor, falando sobre roteiro, criação e desenvolvimento de personagens, é de grande valia pra quem escreve, pra quem tem interesse em aprender mais sobre escrita. Vale muito a pena escutar os programas que ele grava e participa. Pois é, cara. Ele dá oficina também de escrita. É bem interessante também. Aí você vê que o cara, ele não só dá aula, mas ele não é lá o escritor, né? Na verdade, ele dá aula e ele põe em prática, porque os personagens dele são muito bons. A estrutura do livro inteiro, você consegue perceber toda uma estrutura, início, meio e fim, tudo se interligando, tudo direitinho, sabe? Tudo bem que também tem o trabalho da... Caralho, foi a Soraya Coelho, eu acho, que trabalhou com ele. Eu posso estar falando uma merda, inacreditável, que não foi a Soraya, mas eu acho que foi sim. E tá tudo interligado ali. O Fábio foi o primeiro livro dele que eu li e, cara, foi uma experiência muito satisfatória. Eu gostei de verdade. E o que mais me deixa impressionado, o que mais me impressiona é justamente ele ter escrito esse livro em 3 meses, sabe? Um livro com uma qualidade dessa, rapidão, assim, no estilo Stephen King aí, que desce uma história rapidão, boa e pá. Agora que o Chu falou sobre a nossa realidade, né, que é o negócio do celular, que a gente já vive mais ou menos essa realidade, mas é isso que é legal, porque através de uma alegoria, ele consegue fazer a gente pensar sobre a realidade nossa. Não é algo que tá distante, é algo que a gente já vive. Só que, claro, em uma escala menor, etc e tal, mas já é uma realidade nossa. E eu ia aproveitar pra voltar na parte do Arishu, no comentário do Arishu ali, que quando o Arishu começou a falar do celular e é muito, eu lembrei logo de que isso é muito Black Mirror também. Por causa de um episódio, como eu não assisti, mas o Arishu e o Júlio já comentaram bastante, que tem uma coisa meio assim, de que a pessoa bloqueada também não é vista pelos outros. E é isso. E o Arishu falou uma coisa que é importante, que é, quanto mais você se isolar e vai mais para esse individualismo, menos experiências e contatos você tem, menos empático você fica, porque você só pensa em você. E entra aquela na onda do conformismo, né, cara? Você se conforma com a sua própria realidade e o outro que se lasque também, né? Porque não é interessante que aquilo te toque. E tu fica justamente conformado com aquilo. Com a tua bolha, ponto. Sim, sim. Você se isola mesmo. Para o bem ou para o mal, você se isolou totalmente. Quando o cara bota o trabalho dele com uma responsabilidade acima do necessário e acaba esquecendo até mesmo da família, é uma coisa que... Eu conheço gente que faz isso e é uma realidade que a gente pode acompanhar, né? E é mais uma das críticas que estão presentes no livro e tal. Deixa eu perguntar. Pra eu, pessoa leiga que não lê ficção científica e não gosta da ficção científica, eu consigo ler esse livro de boa? Consegue, porque eu também não sou da ficção científica e gostei, cara. Foi até uma coisa que eu me propus, assim. Falei, cara, tô a fim de ler algo diferente agora, por que não esse livro nacional aqui que acabou de lançar? Até porque eu tinha uma curiosidade sobre a escrita do Fábio Barreto. E foi legal, foi uma experiência bem legal. Foi satisfatória nos quesitos que eu tinha, sabe, de expectativa. Supriu. E, na verdade, eu até passou um pouco, porque, pô, você vê um cara que já ganhou 2 Argos, você fala, porra, o cara deve ser bom mesmo, né? E aí você vê lá e, pô, ele sim, ele é... O Snow Globe foi uma leitura que me cativou. Eu gostei de ter experimentado, de ter me aventurado na ficção científica. Foi uma experiência legal, válida. Eu acho que qualquer pessoa, de verdade, que resolver dar uma chance, vai gostar também do livro. Ah, tem uma coisa legal que eu até mencionei pro Erechu, que eu tava querendo botar na resenha, né? Que eu senti uma dificuldade na diagramação do livro. E só que eu não botei na resenha. Eu acabei conversando direto com o Fábio. E quem fez a diagramação foi ele mesmo, na cara e na coragem. E ele me explicou que foi ele que fez. E ele disse que ia tentar resolver. E ele resolveu, cara. Ficou show de bola agora a diagramação do livro. Ele mesmo fez, ele resolveu, sabe? E ele me deu feedback. Ó, resolvi lá, confere, saca? Muito bom, cara. Mostra que o cara é atencioso, além de tudo, né? Tem como resolver. Ele foi lá e resolveu. Foi e fez, né? Pois é, cara. Eu fiquei bacana. Feliz. É dedicado. É mais uma coisa que chama atenção, né, na pessoa. Esse, velho amigo, para encerrar o programa, traga a sua indicação, por favor. Muito bem, Holly. Por incrível que pareça, nada combinado, as nossas indicações se encaixaram em pares. Assim como a Patrícia trouxe uma obra com uma reflexão, a minha também traz um pouco de reflexão e fala sobre alguma forma de preconceito, alguma coisa assim que também vai ser trabalhado, e alguns povos que também sofrem, à sua maneira, alguma perseguição. Vamos dizer assim, a melhor palavra que eu posso usar no momento. Então, a obra que eu vou falar é a graphic novel Minha Coisa Favorita é Monstro, da Emil Ferris, lançado pela Quadrinhos da Companhia, e é uma HQ premiada. Ela recebeu o prêmio Eisner e o Favre d'Or, né, o Favo de Ouro, lá no Festival Angoulême, na França, que são dois dos principais prêmios da mídia no mundo. E a história se passa em Chicago, nos anos 60, e a gente tem como protagonista uma garota, a pequena Karen Reyes, de 10 anos. Ela é completamente alucinada por histórias de terror, terror B daquela época, e tudo que ela gostaria de ser é um monstro como aqueles que ela vê. E ela gostaria de ser um monstro, porque os monstros são melhores do que as pessoas, porque as pessoas são monstros ainda piores. E ela começa a contar a história dela, narrando ali como se fosse um caderno, todo desenhado através de canetinhas coloridas. Inclusive tem as linhas como se fosse um caderno realmente que é feito pela criança. Ela conta a história dela e da família dela, enquanto também no meio dessa história, dessa trama, né, acontece a morte de uma vizinha que ela gostava muito, que é a Anka Silver, que foi assassinada de forma enigmática, porque parece que a porta estava trancada, tudo aponta para um suicídio, mas um suicídio não aconteceria daquela forma. E ela, que gosta de história de monstros e detetives, decide que ela também vai investigar sobre isso. E começa a contar a história das pessoas ao redor dela. Só que a época vai sendo retratada também no passo a passo da garota. E Chicago é uma cidade suja, mal acabada, com gangsters. Ela vive no mesmo prédio que um traficante, que acaba indo preso e pede para que ela vigie a mulher dele, para que a mulher não traia ele, e ameaça ela e o irmão, que o irmão dela também é meio metido com conquistador, pega todas as mulheres do bairro. Ela, desde cedo, lida com coisas que numa criança de 10 anos não deveria estar lidando, justamente por causa dessa situação social da cidade que ela vive. Ela tem que lidar com um pouco de discriminação por ser latina, por ser descendente de indígena também no sangue, por o irmão dela ser, né, o Diego, que é o DZ, Diego Zapata Reyes. Ele também tem um pouco disso. Ele é respeitado e ela não sabe por que, se ele é respeitado só porque ele é um artista ou porque tem alguma coisa a ver com crime. Ela começa a desconfiar que o irmão possa ter algo a ver com a morte da vizinha, porque certa vez ela flagrou o irmão e a vizinha em ato sexual. Sim, essa criança já viu de tudo nessa vida. Então, ela tem que lidar com quem é ela, com esse fato de ela adorar monstros e ela se sentir um monstro. E com o decorrer da história, você vai vendo por quê. Ela é muito sozinha, tem poucos amigos. A única amiga dela que ela tinha, ela meio que perdeu, porque a família da menina meio que afastou. as duas, porque elas tinham uma relação muito próxima, e você vai entendendo isso no meio da história, que mesmo aos 10 anos e como a sexualidade dela, ela foi entendendo a coisa muito fácil, ela percebe que ela gosta de meninas. Então ela já se vê, ela não é normal. Ela fala pro irmão dela que ela não é normal porque ela gosta de meninas. A única pessoa no colégio que a protege, e ela enxerga ele como uma coisa meio Frankenstein por causa das cicatrizes na cara, é um rapaz negro que é gay e gosta de vestidos e coisas do tipo. E você sabe que aquele cara tem aquelas cicatrizes porque alguém o espancou ou fez alguma coisa com ele justamente pelo fato de ser gay. E como a história é de época, em um determinado momento da história, o Martin Luther King é assassinado. E a gente tem esse personagem que é negro lamentando a morte e outro personagem que também é negro, discriminando ele por ele ser gay. Tipo, você não é negro não, meu irmão. Você é qualquer coisa menos negro como eu. Você não tem que estar achando que você é como eu e como Martin Luther King, não. Sai daqui. Aí um outro cidadão lá, morador de rua e tal, manda o cara sair, dá uma lição no cara e conforta o rapaz, né? Que diz que Martin Luther King nunca faria isso com ele, e aquele não é um cara que entendeu as ideias do King, né? E a gente vê essa sociedade e essas coisas todas ao redor também da investigação, como eu disse, da morte da Anka. E a gente vai conhecendo aos poucos também mais sobre quem foi Anka, que é uma judia sobrevivente do Holocausto, e sua vida desde criança, com prostituição e outras coisas, passando para vir na América, ter sobrevivido e tudo mais. Passando por campo de concentração, como ela saiu, como ela sobreviveu, como ela tentou resgatar outras pessoas daquela morte certa e tudo mais. Então a gente tem nesse livro diversas pessoas, diversas histórias sendo contadas através do olhar dessa criança, que é bastante madura para uma criança de 10 anos, e você vai entendendo o porquê do fascínio dela por monstros e por querer ser um monstro, vendo que a humanidade tem tanta coisa ruim que é melhor ser monstro do que ser gente nesse jeito. Eu acho que eu consegui resumir um pouco a história do que ser... Minha coisa favorita é monstro. Se trata. E essa é só a parte 1, né? O livro 2 ainda não foi lançado no Brasil. E eu terminando um cliffhanger que eu fiquei querendo muito ler a sequência. Você tava me ganhando até dizer que tinha um cliffhanger. Aí eu... Porra. Ah, vai ter volume 2. É bom e ruim isso. É. Fica na expectativa. Não, mas show de bola, mas, cara. Pô, bem interessante a HQ. Quando você tinha mostrado imagem, né, das páginas dela, que é tipo uma obra de arte, né? Cada página é de um jeito pra emular esse estilo de uma criança ilustrando sua própria história ali com canetinha no caderno. Eu já tinha visto falando, mas que ideia genial isso aqui. Agora, conhecendo mais da história, do que ela fala, da profundidade dos temas que ela aborda, eu fiquei ainda mais curioso pra dar uma chance pra esse material aí. Tem bastante qualidade. É, tanto gráfica, né, quanto de roteiro também. Se aprofunda bastante. E esse tema de quem são os verdadeiros monstros, né, quando você coloca uma criatura monstruosa em conflito, geralmente com a humanidade, geralmente você descobre que a humanidade é que é o verdadeiro monstro, né. Em várias histórias isso é um recurso muito usado. Acho que um dos últimos, assim, que eu lembro que mais me tocaram foi naquele filme A Forma d'Água, do Del Toro, que tem também uma criatura que é colocada como, sei lá, algo que é monstruoso, e por quem a protagonista acaba se apaixonando, né? E a protagonista também se vê de uma forma diferente, porque ela é muda e ela é como se ela não se encaixasse no mundo por ela ser muda. Mas com essa criatura ela consegue se comunicar. E aí ela... Você descobre que os dois tem um quê de humano nos dois ali na relação que eles estabelecem, que os outros personagens à volta ali não conseguem entender. E é algo bem único, bem tocante ali, né? Quem são os monstros de verdade? Quem tava mantendo a criatura presa ou a própria criatura? De certo, não era a criatura que tava só sendo ela mesma ali. O natural dela é aquele. Não tem por que se condenar ou colocar grilhões nela por causa dela ser o que é. Foi um filme bem tocante. Me remeteu bastante a essa história. E tem tantos outros também, como Frankenstein, que você citou. Enfim, a lista é longa. Isso me lembrou até uma própria indicação da Si, que ela fez aqui. Foi naquele programa da leitura do meio do ano, que ela falou do Uma Viagem a um Planeta Desconhecido, uma coisa assim, que é do C.S. Lewis, que o protagonista é praticamente o Tolkien ali, sabe? E ele chegando em um planeta diferente, ele percebe justamente de que o povo primitivo é muito mais humano do que os próprios seres humanos. E é uma pegada bem parecida com isso aí, né? De achar que os monstros são muito mais humanos ou menos monstruosos do que os próprios humanos, né? É isso, é na cabeça de uma garota que ama tanto aqueles filmes que ela vê os filmes e percebe que aquele mundo, aquela ficção, mesmo aquelas criaturas espantando as pessoas ou sendo sanguinolentas ou o que é que seja, ainda assim elas são menos desagradáveis do que viver na rua que ela vive, ter os vizinhos que ela tem, ver as coisas que ela vê. Aquela ficção, mesmo quando cruel, é mais agradável que a realidade. Eu tô tentando entender como é que a pessoa consegue juntar todos esses assuntos em uma história só. Então, é complexo. É muita coisa. O Ed foi falando e eu ficava, gente, mas pera aí, onde que isso se encaixa? E cara, parece ser... Assim, eu não sou muita leitora de graphic novel também, então dificilmente eu pego esse tipo de material pra consumir. Mas, cara, eu preciso ler isso daqui. O fato de ter um segundo volume desanimou um pouquinho, com certeza, porque ficando caro, né, gente? Mas, caramba, é muita informação, sabe? São muitos tipos diferentes sendo colocados na mesma história. Mas isso é legal, porque muitas vezes acaba emulando a realidade, né? Mas são 400 páginas também. É, Alexu, isso aí que você falou é uma coisa que eu até brinquei quando eu gravei o vídeo de recebido e mostrei o HQ, que ele é uma história pesada. Duplamente pesada. Que é uma HQ grande de 400 páginas, pesada. Tem muita coisa pesada no conteúdo, né? Então ela é duplamente pesada. Não é pra qualquer um parar e ver quem é mais sensível que a determinadas situações. Tem que estar bem antes de fazer a leitura da obra. Mas eu gostei da forma como ela traz isso, porque ela trabalha muito com texto, nem sempre com balões, mas algumas páginas são artes muito bem feitas. Essa parte gráfica, ela é muito boa mesmo, a Emil manda muito bem nessa questão. E ela usa muito blocos de textos mesmo, para que você aproveite alguns pensamentos ou algumas outras informações que não necessariamente são o personagem, um balãozinho falando uma outra coisinha aqui. Tem bastante texto na história, bastante texto e referência, porque ela parou para trazer esse personagem que tem a relação entre ele, a pequena, né, a Karen e o irmão, que ambos gostam muito de arte. E ele ensinou ela a gostar de arte, a visitar museus. E ela introduz, durante a história, obras de outros artistas e as relações do pensamento da criança com aquelas pinturas no museu de arte moderna, no museu de isso e aquilo. E vai relembrando de trabalhos de outros artistas também feitos no traço da Emil, que fica muito bacana. Como ela conseguiu colocar todos esses elementos dentro da história, parece complicado, mas é simples quando você pensa que tudo isso acontece ao redor da personagem. Às vezes ela não entra em determinada questão por muito tempo, mas durante um pequeno capítulo ali é o tempo que ela passa junto com Franklin, que é o rapaz negro e gay que eu falei. Ela vai da saída da escola até em casa. Nesse tempo, eles passam a conversar, acontece essa conversa sobre o Martin Luther King, aquele encontro com aquele outro senhor totalmente desagradável, e mais pra frente eles se separam. E nesse período de tempo pequeno, ela consegue trabalhar isso com bastante texto, e a arte dela é muito boa, que você percebe, mesmo com aquela coisa caricata dos monstros, você percebe o sentimento daquela coisa ali. E ela consegue trabalhar esse fluxo temporal também, enquanto ela pensa na investigação e enquanto ela vai ouvindo a história da Anka e como ela passou pelas atrocidades da guerra e sobreviver ao Holocausto. E essa parte é que tem o cliffhanger que eu falei, Muka, é porque ela não conseguiu ainda ouvir todas as fitas que aconteceram no dia que a mulher morreu. Então, tipo, a gente ouviu parte das fitas, ainda falta a história. Não é que esse livro se encerre em si. Tá ligado. É porque ele é muito grande pra ser um único livro. Porque são 400 e poucas páginas e ainda tem história pra ser contada. Né? É mais uma história longa do que uma trapaça pra dizer, opa, vou te vender mais, hein, gente. Aí quando é bom, você fica querendo mais também, né? Fala, poxa, vai ser bom ter uns 3 volumes desse pra seguir lendo, porque isso é muito bom. Mas sim, eu recomendo muito a leitura, nem que seja pra você chegar numa livraria e tirar um tempo pra sentar e ler, pra depois, quando você tiver condições de ter ele na sua estante, você comprar. Não precisa pesar no bolso logo de vez, não. Vai, tenta achar uma biblioteca, uma livraria, algo que você possa ler gratuitamente por um tempo, tranquilo. Depois, se você quiser na sua estante, você vai lá e adquire. E garanto que vale bastante a pena. Então, querido ouvinte, Eu espero que você tenha gostado das indicações feitas no programa de hoje e gostaria de agradecer a presença dessa dupla do Boteco aqui, começando pela Patrícia. Obrigado por ter aceitado o convite, vindo aqui falar um pouco sobre livros. Imagina, gente, eu que agradeço o convite. Desculpa os climão que vão criando assim enquanto eu vou falando de livro. Vou descobrir que eu vou pegar livros mais leves da próxima vez. Mas é sempre um prazer falar com vocês. E pode chamar quando precisar que a gente tá aqui. Estamos disponíveis para isso mesmo. Ah, então pode ficar preparado que a gente vai chamar mais vezes. Com e sem climão. O importante é falar de livros. Senhor Samuel Muca, o senhor já é da casa. Vou deixar o espaço aqui. Mas agradecer mais uma vez a sua presença. E faça aquele jabá do boteco. Muito obrigado, muito obrigado. Eu sou de casa, já tenho até uma caminha no quarto do Schnauzer. Inclusive, Schnauzer, bata! Não me comprometa em nada, viu, véi? Você gosta, hein? Cai fora! Mas então, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar, bater esse papo bacana aqui com vocês sobre essas várias indicações que fazem a gente pensar. Sempre que eu saio daqui, eu saio com mais indicações no bolso. Pra quem quer ouvir mais do que eu e a Patrícia lemos, a gente tem um podcast, Boteco dos Versados, hospedado no leitorcabuloso.com.br. Lá a gente também fala de livro, sem spoiler, viu, Patrícia? Não tem spoiler. Droga, vou convencer ainda. E pra quem quiser seguir, as redes sociais são @botecoversados no Twitter e no Instagram. E o Leitor Cabuloso é @leitorcabuloso no Twitter e @leitor_cabuloso no Instagram. Valeu! Senhor Elixu, e se a pessoa ouviu esse episódio e quer comentar conosco, se ela já leu algum desses livros ou se ela ficou interessada por eles, o que ela faz? Eu tô pensando em falar algo diferente, mas vai rolar, não vai ser o de sempre mesmo. Bom, você pode mandar seu comentário, fazer sua crítica, comentar mais sobre o livro, puxar um outro tópico do que a gente tem abordado aqui ou não. E é muito fácil, é só você mandar um e-mail pra contato@multiversox.com.br ou deixar seu comentário na página desse episódio no blog. É multiversox.com.br, lá você pode comentar através do plugin do Facebook ou do Discos, ou também entrar em contato com a gente diretamente em nossas redes sociais. A gente está em praticamente todas, e os links para os nossos perfis pessoais você encontra também ao final da página, juntamente com os links patrocinados. Se você quiser adquirir, ficou interessado em adquirir algum dos livros comentados aqui, vai ter o link lá, é só você clicar e beleza. Muito bem, senhor Erechu, já que o senhor falou em links patrocinados e coisas do tipo, fica aí com a Holly, porque ela tem um recado. Vem comigo, meu amigo, minha amiga e minha amiga. Esta semana, efetivamente, acontece a Black Friday, a maior semana de descontos do mundo e coisa e tal. Quero que você se concentre neste ponto. Ajude o seu produtor de conteúdo favorito comprando através de seus links. Essa é uma maneira de você contribuir com essas pessoas e ainda conseguir o produto que você deseja sem gastar um centavo a mais. Uma situação onde só há vencedores. E não estamos falando para você comprar pelo nosso link, não, pode ser qualquer um que você goste. Mas se for a gente é melhor ainda, modéstia tem limite, né, amores? E não esquece de ficar de olho nas nossas redes sociais para acompanhar nossas postagens com dicas de produtos. Bom, a Rola esqueceu de dar um recado também muito importante. Não esqueci não. Eu deixei estrategicamente um espaço para que o senhor voltasse e falasse sobre isso. Ok, Rory, você não esqueceu. Os nossos parceiros também estão com promoções do Black Friday. Alguns deles, as promoções vão começar mais próximos do evento. Mas outros, como os parceiros da VEC, já estão com preços promocionais e descontos durante todo o mês. Você pode usar o nosso cupom de desconto PFPARCEIROS20 para conseguir 20% de desconto, além dos 25% de desconto habituais do site da editora. Os links para as promoções estarão na postagem deste episódio e serão atualizados à medida que forem começando as novas promoções das outras editoras parceiras. Além disso, você agora pode fazer parte do nosso canal no Discord, o X do Multiverso. Lá a gente vai ter um clube do livro exclusivo para a gente debater leituras e também para que vocês possam participar de gravações futuramente. Então a gente vai gastar um tempo conversando, mantendo relação mais próxima. Todo dia a gente pode estar lá batendo papo, eu, o Arexu, a Holly, vai depender dos horários, mas essa comunidade foi feita para estar ativa e vocês são parte dela e podem dar sugestões, debater episódios, um feedback muito mais próximo da gente. Então, a partir de agora, vocês também podem fazer parte dessa comunidade. O recado é esse, Holly. Agora é contigo. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima transmissão e tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ei, tchau, gente. Chamadinha Exu, de sempre, supor, para saber, para eu sincronizar mais fácil os áudios. Então, vou chamar, começando pelo Exu, aí vocês vão responder eu, só para eu sincronizar fácil. Eu? Se eu... Exu... Não faça isso, tá? É que você falou, eu acho que você já tava fazendo chamada. Não, eu disse, vamos conversar pelo Exu e os outros vão seguir. Aí na hora que eu fui falar, assim, o Exu, assim, eu... Digo, Exu, não faça isso, não. Ai, caralho. Já estamos atrasados, Arisho. Não me atrapalha, não. Sem querer. Não foi mal intencionado, não, juro. Isso devia ir pro episódio. Isso devia ser a abertura, inclusive. Quem mais tá conosco, Holly? Dessa vez temos aqui uma dose dupla vinda lá do Boteco dos Versados. Veja só você. Começando por ele, que é o host do Boteco e figurinha carimbada por aqui também, o senhor Samuel Muca. Opa! E aí, pessoal? Saudade aqui do... Peraí, minha voz falhou. Concentra, por favor. Tô enferrujado, cara. Eu achei que você ia falar do Schnauzer. Pois é, faltou o nome da nave, faltou o Schnauzer. Tem tempo que eu não gravo aqui, gente, pô. Essa é a minha entrada. É papo, vamos fazer direito, né? Take 2. O senhor Samuel Muca. Opa! Chama de novo aí. Tá me achando com cara de palhaça. Tá rindo do quê, rapaz? Chama não, então. Não chame não, então, que eu falo aqui. Ora. Aô, é muito bom estar de volta. Agora está aceitável. Deixa esse take na edição, esse.